precisava de te contar umas coisas banais sobre mim e as outras em mim. Aquelas onde tu também estás. Mesmo que nos tentem fazer acreditar que as fronteiras que nos impuseram tivessem a capacidade de nos afastar umas das outras. Pensei numa carta, mas as palavras de saudade nunca haviam no papel. Talvez a música seja capaz de conseguir levar-te essas palavras, assim como ao vento consegue levar as sementes do tempo que há de vir. Bem-vindas às cartas radiofónicas. Querida Zora e Pantaneiro, a cidade que se fez minha está nestes dias com a face escrita de cinza. As tatuagens que o tempo encostou são feitas de gotas de chuva que trazem na sua transparência a neblina da manhã que cobre os acordais das gentes que despertam dos sonhos agitados com que partilharam o tempo de sono. São bravios os ventos que penteiam as copas das árvores que se encontram para lá do olhar raso com que observamos as poças de água, onde sempre queremos chapinhar, com rebeldia de criança, as botas de pele gasta e sola de pneu. Se eu conseguisse parar o tempo que já passou, seriam eternos os minutos daquela valsa que imaginei dançar contigo no meio da rua. Thank you. Onde ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar? Olhou-a de um jeito muito mais quente do que sempre costumava olhar. E não maldisse a vida tanto quanto era seu jeito de sempre falar. E nem deixou-a só num canto, pra seu grande espanto, convidou-a pra rodar. Então ela se fez bonita como há muito tempo não queria usar, com seu vestido decotado, cheirando aguardado de tanto esperar. Depois os dois deram-se os braços como há muito tempo não se usava dar. E cheios de ternura e graça foram para a praça e começaram a se abraçar. E ali dançaram tanta dança que a vizinhança toda despertou. E foi tanta felicidade que toda a cidade enfim se iluminou. E foram tantos beijos loucos, tantos gritos roucos, como não se ouvia mais. Sabeis tão bem como eu que essa neblina espessa que decidiu fazer desta cidade a sua terra nascente traz no colo a nostalgia que nos atormenta devagar. Eu tenho para mim que aquilo que tu, Zora, sentiste há poucos dias, quando foste paisagem dos olhos de todas as que percorriam desatentas as ruelas que calcaste, não é mais do que a saudade de tudo o que ainda não fizemos. Pode até ter sido, simplesmente, a falta daquele olhar mais intenso que desejaríamos ter tido com quem, no acaso, se atravessou na montra movimentada que reflete a figura que somos nas outras. Algumas vezes, também por isso, sento-me num banco comprido que fica mesmo em frente a uma montra de uma loja de roupa e olho a cidade no seu reflexo, acreditando que estou a viver a dimensão outra com que a cidade passa nas minhas costas. Your mind and your experience called me. You have lived. And your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. Look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain, you look like rain. stretched out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. Yeah, you look like rain. E depois. Depois temos os sonhos que criamos na procura de viver o que na realidade nunca existiu. Acontece muitas vezes, sem querer, acho, adormecer agarrado àquilo que passou sem que eu tivesse tido tempo de o sentir em mim. Quer dizer, fico a sensação que alguma coisa fez com que eu vivesse em sonhos, momentos que imaginei acordado e que pudessem ter-se transformado nas memórias que tenho de mim. Não sei se estou a conseguir transmitir-vos bem esta ideia. Acredito que aquilo que vivemos na terra dos nossos sonhos molda-nos na mesma proporção que todas as coisas que na realidade experienciamos. Talvez por isso, às vezes, se torne difícil distinguir o sonho da realidade. E afinal, a viagem que fizemos num balão de ar quente acima das nuvens foi tão real quanto o calor que sentimos quando nos abraçamos pela última vez. Esta cidade em que tu, Zora, também habitas, mesmo que teu corpo não seja a paisagem das calçadas, vives nas memórias que tenho de ti. Tem em si todas as narrativas cinematográficas. Também isso ajuda a que os caminhos vulgares que nela percorro se transformem em viagens oníricas onde cabem todas as nostalgias que me moldam. Há nela sítios estranhos, quase secretos, parecem auditórios onde se projetam na sua frente uma tela branca encharcada de cores. Conheço um, que aqui vos digo em surdina, para que se mantenha invisível aos olhos devoradores dos morcegos modernos que tudo comem, que tem a mais bela das telas, onde toda a cidade se mostra pura de emoções. O Largo de Santa Catarina, cujo muro é encosto afastado da mais majestosa das pontes, que abraçam as duas margens do Douro. Sei de um rio em que as únicas estrelas nele sempre debruçadas são as luzes da cidade. Sei de um rio. Sei de um rio, rio onde a própria mentira tem o sabor da verdade. Sei de um rio, meu amor, dá os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua e a minha boca até quando. Ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei de um rio. Amor, dá-me os teus lábios, dá-me os lábios desse rio que nasceu na minha sede, mas o sonho continua. E a minha boca até quando, ao separar-se da tua, vai repetindo e lembrando. Sei de um rio, sei. durer. Sai de um rio até quando? Na verdade, há momentos e lugares desta cidade que me emocionam de tal maneira que fico a pensar se não se trata de um sonho acordado aquilo que vivencio. Há umas semanas atrás, no evento que organizamos sobre o futebol popular, fomos dar uns chutes em coletivo para o bairro de Ponto Mil. Chegámos como invasores, mas trazíamos na algibeira a humildade de quem sabe que é de fora. Montamos a banca com cerveja fria e bifanas quentes. Faixas alusivas ao futebol popular, uma bola e um quadro manhoso para registar as vezes em que se gritava golo. De repente, bem devagar, como quem tenta perceber que raio de meteorito ali caiu, começam a aparecer as crianças que sempre ali brincaram. Logo se fez uma equipa do bairro. Terminamos tudo com uma limpeza geral ao campo, lideradas por quem todos os dias ali passa. Afinal, fazíamos também parte do bairro e não sabíamos. Yeah. Entretanto, estamos a pensar em fazer uma feira cá pelo burgo. Provavelmente no espaço mágico do Pintalhão, nosso bairro e nosso mundo. A nossa ideia é não nos ficarmos pela teoria desenhada nos livros e trazer projetos, individuais ou coletivos, que estejam na prática a traçar um caminho em que a raiva rima com rebeldia, solidariedade e justiça. Vamos esperar pela primavera, época em que os cheiros, cores e sabores transbordam de poesia. Talvez assim possamos ser todas poetas sem musas. Já sabes, Zora, que não precisas de convite. Nunca precisamos de convite para entrar na nossa própria casa. Se pudesse, continuava eternamente a escrever-vos. Mas o tempo insiste em ser presença assídua na vida que decidiu ser minha. Abraço-vos sem tempo, sempre vosso, o Nedo. Suffer and I'll get you, mister. Put you.